só um minutinho para a cópia número 2 aqui. Guardando. 4062, seu solo aos 28, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador, aqui 4062. Portanto, 3226 na escuta, para cópia. 4226, autorizado para Natal, nível 370, pela APA Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, vida Puca, transição Zipa, o transponder é 5550 e o controle opera em 119, decimal 8, cotejo. Portanto, 3226, chame para acionamento no portão 10. 3152, copia? Copia. 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5537 e o controle em 119, decimal 8, cotejo. 0, Opera 58, Maceió, Puca, Aracaju, primeira curva esquerda, 5537, 198 após, Altan 3152. Tá 3152, correto, o cotejamento, chame para acionamento no portão 8. Camará no 8, Altan 3152. Você tem aqui Maceió 350, aceita o gol no 994? Ok, o gol no 994 autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5553 e o controle opera em 119 decimal 35, cotejo. Deixado Maceió, nível 350, via Peru 58, decola da pistão 0,25, segundo da Puca, transição Caju, aciona 5,53, controle 5,93, ou no 994. Correto, no 994, chame para acionamento no portão 4. Alfa Delta. Luiz 9000, aciona identificação, desça para o nível 060 e chega na Mari. 150 essa 060 na Mari, igual no 809, né? Zero, desça para 3 mil pés. Continua zero no quarto. 3.014, está 3.1. Zero. 9.000, está autorizado até 4 mil pés. Continua zero no quarto. 4 mil pés, com o Rio Major? Ou não, zero no quarto. Coordene com a equipe de solo o push simultâneo com a aeronave da companhia no portão 8, ok? Ok. Portão 3152, por gentileza, coordene com a equipe de solo o push simultâneo com a aeronave da companhia no 10. Assim, vai fazer o simultâneo com o teatro da feira. Autorizado, puxa acionamento no 2, chame táxi, o altímetro no 0, 1 no 4, pedal gol no 7 no 4. Autorizado, chama táxi, 4. Salvador, boa noite, Avenida 746, visual estabilizado, vai, chata lá. 6746, boa noite, avistado, o altímetro é 1014, o vento é de 120 graus com 8 nós, está autorizado o pouso na cabeceira 10. 1014, ele pouso 10, é 6746. Controle Salvador, 1896, pequeno desvio à esquerda, na proa 020, exatamente 1096. Gente, após o desvio, sobre de Duna, descendo para 2010, 896. O ajuste no 014. 96. Para o táxi da 322000, estamos com 126 a bordo, volta às vezes em 3 horas. Autorizado o táxi, seguindo a companhia via Pátio Uno, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera para a decolagem, o TAN 3226. Pátio Uno, Índia e Alfa, vai chamar no ponto de espera, 3226. Táxi, TAN 3226, 120, alterna Recife. Recife 126, qual autonomia, por gentileza? Desculpa, senhor, 220 de autonomia, alterna Aracaju. 2h20, Aracaju, ok, tá. Livre táxi, Pátio Uno, Índia, chama no ponto de espera para a decolagem, o número 2, atrás do gol puxado no setor norte. Pátio Índia, ponto número 2, chama a próxima, tá, Cris? Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Está autorizado para o Daniel, responde no local. Autorizado aí, Elias, para o 9 novamente, a Vono Dona está presente. Quase 5 e Campina Grande, está livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Confirmando, POB 167, 2 horas e 5, Recife. Recife 167, está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, gol 1714. Direita, chama para ingresso 714. Gol 1606, aguarde cópia 390 Campina Grande. 390 Campina, 1606, tem a saída prevista? Pucas e para a subida. Pucas e para, obrigado, 1606. Boa noite, tem a 3170. 3170, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Guardando. Durou. O 6746, seu solo foi aos 41, libere, prossiga via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama da Juliette, 6746. 1714, próximo posto, série pronto. 1714, aguarde para a decolagem. Mantém ponto zero, 7 no barco. É 3170, livre pouso na 10, vento 130 graus, 8 nós, que negar 1014. Depois tá 3170. O gol no 714, após o tanque pouso ali e mantém 10. Posição, a linha mantém no 7 no passo. 6746, vai ingressar via Juliette para o portão 02, atento a aeronave da TAM aí no setor. Salvador, muito boa noite, eu estou passando 78 com informação Delta. Quatro 78, aciona identificação, chegada a mar e dentro para 2010, altímetro 904, reportou para todos. Identificou a mar e 2010, o altímetro 478. Cola 10. Com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa, o transponder é 5556 e o controle em 119.8, proteja. Autorizado 390, Campina Grande, Upper Zulu 10. Decola da pista 10, curva à esquerda, Puca, Zipa, 5556, 119.8, controle, 10606. Correto, chama acionamento. Chamá-lo, 10606. 3170, seu solo foi aos 45, taxi via Alfa e Juliette para a remota 14. Alfa Juliette para 43, aguarde para cópia, o 5317. 380, nível aguarde. Momo Trova. Gol no 714, livre decolagem da 10, vento 130 graus, 8 nós. Livre decolagem no 714. 3152, pode esperar próximo. 3152, visual coronave na final da 10. Após o pouso da mesma, o senhor alinha e mantém, ok? Não será possível decolar antes desse pouso, porque a aeronave da Goa à sua frente está fazendo a mesma subida, ok? Obrigado, tá. Pois. 896, complete aliás, chama a turma no 8 da Timão Bay. 118 da Timão Bay, agora 989, boa tarde. 1896. 1896, boa noite, avistado. Quenegão no 014, cheque o trem. O vento é de 120 graus com 8 nós. Autorizado o pouso na cabeceira 10. 0940, pouso na pista 10, baixado travado, 1909. Voo no 714, decolou aos 3, perdão, aos 47, controle em 198, bom voo, boa noite. 198, uma boa noite, agora no 714. Controle Salvador, uma boa noite, Aguno 7 no 4, decolou na sua escuta. Boa noite, Aguno 7 no 4, contato com o radar, se mantém o nível 230. Mantém o perfil da Puca. 230, mantém o perfil da Puca no 7 no 4. Felipe 5317, confirmando, já está pronto para o push. E sim, só aguardando o pouso do gol aqui, já apago a cópia, ok? Afirmativo. Autorizado, acionamento, chame táxi, altímetro 014. Faz o colega ali e mantém, tá 3226. Faz o colega ali e mantém, 3226. O gol no 896, no solo ao 50, libera a direita, Alfa e Juliette, posição 05. Direita, Alfa e Juliette, posição 05, gol no 896. O trip 5317, copia? Autorizado Belém, nível 380, Upper Zulu 41, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova, transponder é 5560, controle 198, cortejo. O 5317, confirmando subida Momo, transição, prova, chame para o... Puxa, chame para o táxi, perdão. A 3152, livre decolagem da 10, vento é 120 graus com 8 nós. Tá 3152, decolou ao 52, o controle em 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 198, tá 3152, boa noite. Nível de voo 330, vencedor do Cerabuco. 330, mantendo o perfil, tá 3152. O tá 3226, o vento é de 120 graus, 8 nós. Está autorizado a decolagem da 10. Beleza, decolagem, tá 3226. 4, chame Recife. Frequência 12545, altitude 2.800. Vou no 714. 2545, 2.800. Muito obrigado, bom trabalho. 714. Boa noite, bom. A 3226 decolou 55, controle em 198. Boa noite, bom voo. 198, boa, até mais. Controle de Salvador, boa noite, tá? 3226, perfil da PUCA. Boa noite, na 3226, contato com o radar, manter o nível 370, perfil da PUCA. Para o 370, perfil da PUCA, 3226. Ah, 3152 está autorizado direto a Maceió. Maceió. 3152 vai direto a Maceió. Mano, Maceió, tá 3152. Tá 3226 está autorizado direto a Zipá. Roda Zipá, 3226. Patrão 78, complete LS, chame a torre no 862. 78. 286, obrigado, bom dia. Em Salvador, né? Bom dia, azul 4178, duas milhas por cidade. Bom dia, 4178. Reporte passando externo, baixar pra lá. Reportará, 4178.